andrecivismoral.com.br. Pra rua solidão, o bairro da carência, quem brinca de amor acaba em decadência. Pra rua solidão, o bairro da carência, quem brinca de amor acaba em decadência. Acertei mais uma! É mais um sucesso do Maquero! Pra rua solidão! André Silves, o mural de Ibicuara. Um dia você vai se arrepender do que fez comigo e vai querer voltar. Nossa vida ao início, e quando a lágrima cair no rosto, vai ver que entrou num beco sem saída, que a vida não tem um botão de retorno, e você comprou a passagem apenas de ida. Pra rua solidão, o bairro da carência, em brinca de amor acaba em decadência. Pra rua solidão, o bairro da carência, e quem brinca de amor acaba em decadência. Grava aí, Monte Cidês, Jota Gesso, Mano Vale, Valeria dos Manos, Kev diz, alô, pra checar. Eu sei que um dia você vai se arrepender do que fez comigo e vai querer voltar. Nossas vidas ao início, e quando a lágrima cair no rosto, vai ver que entrou num beco sem saída, a vida não tem um botão de retorno, e você comprou a passagem apenas de